Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biniba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tudo na Santa Paz, graças a Deus, né? É isso que a gente espera. A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Rony e Rangel. A frase irretocável é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. A faculdade da música traz os grandes mestres César e Paulinho. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai fazer o Salmo 51, arrependimento e perdão. O meu Nordeste vai apresentar o Cavaleiros do Forró. E eu tenho uma dica interessante hoje para dona de casa, são procedimentos. Eu confesso a vocês que eu fazia muita coisa aqui que tá dizendo que tá errado, que eu fazia. Não vou fazer mais, mas eu fazia. E na Laura... Eu já falei isso aqui uma vez no meu programa, mas eu achei bom demais, eu vou repetir, que é o terremoto no Ceará, né? Na trilha sonora da minha vida, Maísa Matarazzo. Essa mulher cantava bem demais, era bonita e desorientada de tudo. Eu começo trazendo aí João Carreiro e Capataz, com a participação de Mato Grosso e Matias. Cadê? Não sei por que você se foi. Meu mundo ficou tão vazio. Por que você me abandonou? Agora tudo está tão frio. Nada mais tem o mesmo sentido. Nada mais tem o mesmo valor. Um beijo me provoca arrepio. Sua ausência me dá pavor. Tenho medo de encarar o mundo. Tenho medo de não suportar. Tenho medo, eu morro de medo de me perder e não te encontrar. Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê? Matias, tenho medo de encarar o mundo, tenho medo de não suportar. Tenho medo, eu morro de medo de me perder e não te encontrar. Cadê meu amor que quando eu sei porquê você se foi. Meu mundo ficou tão vazio. Oh, isso é briga de Jacaré Grande, João Carreira e Capataz em Mato Grosso e Matias. Cadê? Para o João Moura de Braslândia, a Tati do Danilo, minha conterrânea lá de Coromandel, o Cildo Saúde aqui da Ceilândia e a Ana Cláudia, meus novos amigos do Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Música nova de Humberto e Ronaldo, Canção Perfeita. Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma e folha de emoções, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura eu pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. Yeah. Apenas o olhar, eu sinto a melodia no seu caminhar, ou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. O seu beijo doce a letra se faz, agora o resto não importa mais, que o nosso amor canção perfeita traz. Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de água, folha de emoções, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura eu pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. Apenas o olhar, eu sinto a melodia no seu caminhar, ou encontrando a rima, as notas vivem no seu abraçar. O seu beijo doce a letra se faz, agora o resto não importa mais, é que o nosso amor. Apenas o olhar, eu sinto a melodia no seu caminhar, vou encontrando a rima, as notas me vêm no seu abraçar. Yeah. Seu beijo doce a letra se faz, agora o resto não importa mais, é que o nosso amor canção perfeita traz. É que o nosso amor canção perfeita traz. Humberto e Ronaldo, Canção Perfeita, para Eliane Clossário de Conceição do Araguaia, do Pará. Ela que curte o nosso programa pela AM da cidade lá, fazendo muito sucesso, né? A turma que curtiu o nosso programa na Rádio Nacional está me ouvindo agora na rádio lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. A Eliane, seu número é o 4338 no Facebook do Cleito H. Seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Ei, essa moda é bonita. Uma gravação de 1969. O Cachorrão, Jair Rodrigues, O Conde. Encontrei hoje cedo no meu barracão minha roupa de conde no chão, fantasia de plumas azuis a rolar. E achei em pedaços bem junto à janela meu pinho quebrado por ela, tal e qual sucedeu na canção popular. Vem que eu guio quis atrás dela sair e brigar, mas depois me lembrei que é melhor ela ir de uma vez e eu ficar. E além do mais, sambista até morrer eu sou, e onde a minha escola for eu vou. Amor, a gente perde, a gente tem, amor que vem. Como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Vilma dançar com o seu estandarte na mão? Melhor do que ela sair na portela e o samba de enredo no asfalto cantar. Seu estandarte na mão e ouvir todo o povo, meu povo aplaudir, minha escola evoluir, minha ala comigo passar. E bem melhor do que ela sair na portela e o samba de Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece. Essa veio da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, Jair Rodrigues, O Conde. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Neste fim de semana, no domingo, às 21h, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você faz para assistir, é só entrar no site rbtv.com.br. Domingo, 21h, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, sempre entrevistas muito interessantes. Hoje, a minha querida amiga Márcia Ferreira vai receber a comenda mais importante, a medalha mais importante, o título honorífico mais importante que alguém pode receber, que é o título de cidadã honorária. Sabe de onde? Da nossa capital de todos os brasileiros, Brasília. Brasília vai reverenciar essa menina que veio de Belo Horizonte e que se transformou numa artista internacional com seu mega sucesso Chorando Se Foi. E é mais que merecido que a Marcinha receba hoje, né, os louros por tanto sucesso e por tanta dedicação e por tantos anos de Brasília. Ela que levou o nome de Brasília e do Brasil para o mundo inteiro. E eu vou trazer aí o seu mega sucesso, Márcia Ferreira, versão dela e do Zé Ari, Chorando Se Foi. Thank you. se cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar com ele aonde for. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. E um dia não soube Márcia Ferreira, Chorando Se Foi. Numa data tão especial, em que ela vai se transformar na cidadã honorária de Brasília, eu tive a honra de receber esse título em agosto de 1998. E confesso a vocês que foi uma grande emoção ser reconhecido como filho, né? Eu que moro em Brasília há tantos anos, e ser reconhecido como um legítimo cidadão dessa cidade foi, eu acho que é a homenagem maior que alguém pode receber, né? E a minha amiga Marcinha, claro que eu vou estar logo mais, né, lá para prestigiá-la. É a iniciativa da deputada Luzia de Paula, deputada distrital Luzia de Paula, que com certeza foi aprovado por unanimidade por seus pares na Câmara, 24 votos aprovaram o título da Marcinha, e obviamente também com a aprovação da sociedade de Brasília e do Distrito Federal. Eu vou trazer mais um grande sucesso da Marcinha, Você Ganhou de Mim. Thank you. Márcia Ferreira, você ganhou de mim. Hoje eu estou fazendo um pequeno especial para homenagear essa querida amiga, essa grande cantora, essa grande pessoa que é a Marcinha, além de ser um excelente profissional, radialista, cantora, compositora, apresentadora de televisão, cerimonialista, né? Ela é mestre de cerimônias também, né? Hoje ela está sendo agraciada com o título de cidadã honorária de Brasília, a maior insígnia que a capital federal pode oferecer a alguém. Um time seleto de pessoas recebeu já essa comenda. Eu tive a felicidade de receber a minha junto com meu querido amigo Luiz Alberto de Oliveira, o Giribita. Na época estava na Rádio Nacional, hoje ele é o vice-prefeito de Águas Lindas de Goiás e está afastado do rádio, né? Eu vou trazer mais um grande sucesso da Márcia Ferreira, Fim de Semana. Eu fico louca.

O avô do João, Cleiton Aguiar, e o pai do João, Bruno Aguiar, eu não sou mais de lá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, o caminho que dá lá. Minha estrada de terra, meu porto pra ancorar. Minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Eu não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar. Quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo e pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, o caminho que dá lá. Minha estrada de terra, meu porto pra ancorar. Minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Cleiton Aguiar e Bruno Aguiar, Eu Não Sou Mais de Lá, para Luciene Camargo, de Luziânia, Goiás, minha nova amiga do Facebook, número 4344. Luciene, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho dicas importantes para você, minha amiga dona de casa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, a dica de hoje, ela é importante porque eu confesso a vocês que ela trata de 8 erros graves que a gente comete na cozinha. E eu quero confessar a vocês que eu cometia os 8. É verdade, você provavelmente, você também comete. O primeiro erro é lavar as carnes debaixo da torneira. Primeiro, você perde nutrientes, a carne fica esbranquiçada. Segundo, a contaminação que existe vai aumentar, porque aumenta a quantidade de água e as bactérias vão penetrar mais ainda. Então, não lave a carne. Outra coisa, a única carne que você deve lavar é o peixe, e só para tirar as escamas é a barrigada. O segundo erro, esse aqui eu cometo demais da conta. Colocar detergente direto na esponja, o que leva ao exagero. O detergente nunca deve ser colocado direto na esponja. Eu coloco muito, né? Vai ser muito difícil enxaguar todo esse detergente. O resto de detergente que fica junto com os alimentos pode no futuro dar um problema para a sua saúde. Para limpar sem exagero, você precisa apenas de 8 gotas de detergente em 1 litro de água. Eu gasto um bocado, gastava, agora eu vou dar uma maneirada, né? Terceiro erro, esse eu acho que todo mundo comete. Usar tábua de carne de madeira. Na tábua de madeira as bactérias ficam te aplaudindo, viu? A tábua tem que ser ou de plástico ou de vidro. O quarto erro é sobre guardar comida quente na geladeira. Primeiro, tem um mito que diz que isso estraga a geladeira. Não estraga, não. Agora, tem um problema. Aumenta um pouquinho o consumo de energia, né? Mas não estraga a geladeira, não. Mas tem um erro. Quando você for guardar comida quente, você tem que destampar. Porque se você deixar tampada, vai demorar para resfriar e as bactérias vão adorar. Então você coloque tudo destampado, depois de 2 horas você volta e tampa, entendeu? Então é um erro que eu também cometi. Já estamos no quarto, né? O sexto erro, esse também eu já cometi muitas vezes. Furar a lata de leite condensada e utilizá-la várias vezes. Isso serve para creme de leite, para todo tipo de alimento, né? As pessoas pegam a lata de leite condensado e fazem 2 buraquinhos, um de cada lado. Aí sai leite condensado por um lado, mas pelo outro entra uma porção de bactérias. Abra a lata inteira e depois que você usar, o que sobrar, coloque num recipiente com tampa de plástico ou de vidro. E quando você for tirar, tire com uma colher. Depois você tampe e guarde na geladeira. O sétimo erro, esse aqui é fatal, viu? Ignorar as formigas. A formiga não tem importância, isso é bobagem. Quando se fala em doce, a gente não pode esquecer as formigas. Você provavelmente nem se importa se encontrar uma formiguinha em cima do bolo, não é? E se fosse uma barata? Aí você incomodava, né? Mas e se você pegar uma barata, matar a barata, deixar no chão da cozinha, o que acontece no outro dia? Sumiu. Quem levou? As formigas. Aquela mesma que estava em cima do bolo. Então, as formigas são consideradas até maiores, presta atenção, maiores agentes transmissores de bactérias do que a própria barata. Doce com formiga só pode ter um destino: a lata de lixo. Isso aqui eu já fiz demais, já tirei a formiga e já comi, né? Agora, outro erro que todo mundo comete: soprar velinhas no bolo de aniversário. Esse é um péssimo mau hábito. Testes comprovam que o bolo fica contaminado por bactérias de saliva. Essas bactérias produzem uma toxina que podem ocasionar aquelas intoxicações com 24 horas de vômito e mal-estar, viu? E evite também deixar o bolo fora da geladeira. Comeu? Bota numa vasilha com tampa e coloque dentro da geladeira. Então, eu passei para você aí 8 erros primários, mas que todos nós cometemos. Eu cometi os 8, né? A partir de agora eu vou me policiar e não vou fazer mais essa bobagem. O Brasil inteiro vai receber de braços abertos Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Uma solução. Lembrando onde tudo começou. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar para o Luciano Lopes Aquino de Brasília, número 4345 no nosso Facebook. A Eliane de Paula e Alcimar Moreno estão preparando aí um CD maravilhoso, com arranjos do maestro Pinóquio, com produção vocal do compadre Mozart Silva e com a produção do Cleiton Aguiar. Né? Vem coisa muito boa por aí. O Meu Nordeste vai apresentar Cavaleiros do Forró, Meu Ficante. É o Ficante! Volume 7! Ai, delícia! Sucesso, volume 7, Cavaleiros! E a Matela! Isso é Cavaleiros do Forró, vindo! Bora, Maceió! Vamos dançar! E toda vez que você chega, diz que é pra ficar. Eu acabo acreditando que é cavaleiro. Mas depois que amanhece, você volta atrás e me deixa imaginando como eu vou viver. Não venha cobrar de mim o que eu não prometi. Se quem sofreu era sua, você se enganou. Eu só quero receber um pouco de carinho. Você só quer me usar. É mais ou menos assim. Mas eu não vou aceitar. E o que você de mim. Eu só não posso ficar com essa paixão mal resolvida. Vamos ficar lá, Marcelo, aí. Para de brincar. Eu não tô aqui. O que é isso? Isso é Érico Dias, que me deixa gostosa e maravilhosa como sempre. Me cansa bem melhor que namorado. Eu caio fora com força, viu? De brincar com isso, eu não tô afim de compromisso. Você é só meu ficante na história. Para de ficar do lado, ficante é bem melhor que namorado. Se grudar demais de mim, eu caio fora. Oh! Para você, é sucesso, vamos dizer. Olha o bracinho pra cima, pro lado e a martelada. É a melhor do Brasil, ao vivo, Maceió. Uhul! Só enchendo e derramando. Vai! Você só quer me usar. É, é mais ou menos assim. Mas eu não vou aceitar. E o que você quer de mim? Eu só não posso ficar com essa paixão mal resolvida. Bora, meu chapu! Você é só meu ficante. Vai embora, enche ele. Para, tô gostosa. Gostosos são vocês. E se não faz demais em mim, não vou mudar. Estou mais exigente, viu? Não brinque não. Maceió, não quero te perder. Para de ficar com isso. Já não tô afim de compromisso. Você é só meu ficante. Meu Nordeste, Cavaleiros do Forró, Meu Ficante, para Tereza Souza, minha amiga do Facebook, número 4346. Tereza, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Alô, a lorota boa de hoje é um repeteco, eu já falei aqui, mas eu adoro essa história, né? É o terremoto no Ceará. Preocupado com terremotos, o governo brasileiro instalou um sistema de medição de abalos sísmicos cobrindo todo o país. Logo, os aparelhos registraram um grande terremoto no Nordeste e enviou um telegrama à Delegacia de Polícia de Icó, no Ceará. O telegrama dizia o seguinte: urgente, possível movimento sísmico na zona, muito perigoso, Richter 7, epicentro a 3 quilômetros da cidade. Tomem providências e informem resultados com urgência. Uma semana depois chegou a resposta, também por telegrama, né? Aqui é da polícia de Icó.